Deixa vir na contramão que eu não desvio e nem evito. Boto em prova minha coragem frente a frente com o conflito. Mais aflito eu não reflito. Silêncio para o medito. Eu quero mais que entendimento e aceitação depois do estrago. Movimento de mudança enquanto eu tô catando os cacos. Não tô desocupado, preocupado, deixa culpado. É que eu me perco no traçado quando sigo o que eles pedem. Me encontro na minha reza onde tais colocações se perdem. Soluções que se renova a cada prova. Me malha, condiciona pra pular a próxima cova. E se cair, normal, assuma falha dos neurônios, meus problemas sou só eu contra meus próprios demônios, tio. Esses me avisaram, não vai ser tão fácil assim. Peço a benção, me preparo pra aguentar o que tá pra vir. É cabeça de alho, prato de barro e beijuim. Que eu sei bem onde me amparo se o rojão virar pra mim. No meio do tumulto eu vejo a treta tá gigante. Reduzo ela a nada quando eu olho do mirante. É que abuso da condição de ser pensante. E não me julgo nem me malho sobre a condição de ser errante. Mediante a discussão em pauta, meu andar em torno dela mostra. Os fatos não se mexem, sou eu que giro em volta. Volta, exorcizei e revoltas. E o velho exercício de aceitação me mostra nova forma de mudar o que incomoda minha visão. No olho do furacão, meu pensamento é oração. Rota de colisão entre a folha morta e o chão. E a lição se fez mais clara que o discurso. Testemunho da manobra que antecipa a condição de frustração perante aos outros. O ponto de partida pra quem já passou do ponto. E o ponto que desconto a cada vez que ouço contos de confrontos cruciais que me perseguem. Se nem todos carecem de rasteira, tipo puxões de orelha servem. Sinal de alerta após o pensamento inútil. Impede que o próprio se verbalize. É o silêncio de movimento. B-boy no freeze, sapato anti-deslize. Ninguém puxa meu tapete, confesso pra parede. Junta blocos de concreto que constrói minha certeza. Pode deixar ventar que não derruba a fortaleza. O externo da minha vida é o retrato da minha cabeça. Mas aí, porra, meu quarto é mó bagunça, irmão. Aquele intrépido intermédio da vida superior, com instrução pra ser guiado num plano onde a cegueira impera. Transformação da atmosfera, preso num corpo de carne pra provação aqui na terra. Dois caminhos, uma escolha e um coração valente. Revolução na condição pra evolução ser eminente. A circunstância muda quando se aceita a luta. E a prece é minha armadura dos fantasmas da loucura. Essa altura é sem volta, meus guias já estão na escola. Afinidade de vidas passadas que nessa vida se encontram. E posto à prova não tem prosa, esse é o preço. Se peço amparo anônimo, não me edifico sem apelo. A gente é o que é, a gente é o que tem que ser. A gente tenta ser melhor, sem tentar não leviano. Do meu sangue sempre tem que estar disposto. Me doutrino e me elevo, só pra exorcizar os encostos. Presta da vida que habito, elevação do espírito. Ondas ecoam um hino, vibração linda do lindo. Satisfação, a intenção do que inspiro. Renovação, captação do que é divino. Decifro livre, alívio que emito. E pra mostrar que não é mito, nós somos exemplos vivos.